força para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado sinal ILS, após estabilizado. Para 2000 pés, autorizado ILS, camarada estabilizado. Ele continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guarda, fica livre, viu, com as armas dela. O Eco Zulu November, pouso autorizado, pista 35, o vento 120 graus, o nono nós. Autorizado pouso para o Zulu November. 7%. Gente, Romeu Papatango, táxi autorizado, mantém ponto de espera da Oscar, aguardando o número 2, ok, para decolagem. Azul 4060, pouso autorizado, pistão 90, vento 130 graus, o nono nós. Ele pouso pistão 0, azul 4060. Ativo, Eco Zulu November, em princípio backtrack autorizado, porém tem uma aeronave agora no ponto de espera da Papá para ingresso. O senhor vai aguardar na Quebec, apenas aguardando a mesma ingressar, ok? 4207, V táxi à direita, ponte de espera 18.6, 1015, uma boa viagem. Eita, ponte de espera 18.6, 1015, graças ao trabalho para fazer. Papá, você está acionado 0177. Eu não recebo seu equipamento transponder, está se afastando do setor de decolagem da pista 10, confirme. Nós estamos agora sob buraquinho e vamos solicitar pro de Tarife para ingresso no corredor, comprando a rotatória, se autorizado. Chega o setor nordeste inicialmente de Salvador, evitando o setor de decolagem pista 10. Chega o setor nordeste, aguarde, mantenha-se em condições visuais, em espera visual, aguardando para prosseguir torre. Dia para baixo. Vamos aguardar, aguardando instruções para prosseguir. Oscar Papagoff, interceptor de ADS. Complete na ULS, torre, 1 noite, decimal 6, Oscar Papagoff. Novo. Web 6740, teste 2000 pés, ajuste 1015, autorizado na ULS, reporte estabilizado. Teste para 2000 pés, reportado estabilizado na ULS, 6740. Salvador, bom dia, Azul 4207. No 4207, mantém um ponto de espera da 10 devido à aeronave na pistão 17 para decolar as mesmo perfil, ok? Pense é livre a estacionar o Eco Zulu November. 060, solo 31, liberando próxima direita Fox, 121, décimo 9. Salvador, bom dia, azul 4060, ligando a Fox Trot. 4060, boa, táxi via Alfa, reporte em Cidade de Leste. Alfa, reporte em Cidade de Leste, 4060. Aquilo índio, vento 120 graus, 1 nós, livre decolagem, pista 17. Papagolf passou fibra, trem baixado para rádio. Gente, ótica Papagolf confirmando pouso snap 010 ou prossegue para 17. Se autorizar uma base pela direita, 17. 1, 2, 3. Obrigado. Porta na final no 7, o WhatsApp apagou. Obrigado. O azul 4207 ali mantém pistão no 0. Sierra Kilo Índia, decolado aos 33, controle 119, decimal 8, um bom voo. 19,8, grato, uma boa. Vídeo Alfa 17, Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, chame torre, 1-8, decimal meio. 8,6, Oscar. Tá passando de leste, campo do Lu, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0. Para 4 mil, agora na porta, vamos galera. Doutor, seu Maduro, Caixa Rápido, Roberto Cabral. Você que vai estar no meu Roberto Cabral. Papá. Eu vou falar do canal de grupos do Lucia. Tá com proa de Costa Azul, já. Vai com uma voz, mantendo 500 pés, código 0165, Costa Brava. Golfo após o pouso, procede para equipate? O hangar da aeroestrada. Ciente, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 110 graus e 99, ótica para Golfo. Golfo, livre pouso, pistão no 7. Lida. Direto Leandro, obrigado. Só pisou 6740. Web 6740, complexão ILS, torre 18. Compensa 26-7740. O Romeu Romeu Lima, a transição foi muito baixa. Confirme a mensagem. Pistão no 0. Torre Salvador, Web 7740, nacional, trem vai estar travado. Webjet 6740, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Afirmativo. Aguarda a aproximação, 6740. O Índia Papa Oscar, da presente, solicita voar na proa da rotatória. Direto rotatória, o Índia Papa Oscar. Aparato. Papa Golf, solo aos 36, direito ao pátio 5, estacionar frequência livre. 3 milhas de Kilo Romeu Oscar. Afirmativo, Kilo Romeu Oscar, faça um 360 pela esquerda para evitar pouso simultâneo com o Boeing da Webjet na final 10, ok? Sim, é de 360 pela esquerda, Kilo Romeu Oscar, visual ao contrário. Azul 4207, decolado aos 36, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, bom trabalho, 4207. Jet 6740, pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, pistão no 0, 6740. Tá, gente, ali uma autorização, pouso seguro, 340. Ok, já tenho 320 aprovado, só um instante para a cópia, aceito 32 ou aguardo 34? Sim, ok, 32. Só um instante, o ajuste no 0, uma prova. É Dael ou até ele aqui, né? Dael. Dael Leda Bridge, 4207. Salvador, após o passado, do Lone, 3540. CP 5440, descent, site level 060, among arrival. Descent to 060, despite to the afirmativo. Passando Romeu Golf Vitor, contato radar, serviço radar terminado, 60 milhas, noroeste de Salvador, chame agora, Aracaju 120, destinal 3. O Kilo Romeu Oscar, final no 7 autorizado, aguardando apenas a autorização de pouso. Oscar. Voador IRC no 085, pista no 7, curva à esquerda, vai ingressar no corredor forte Biopés, restrito, aguardando a atenção do controle. Controle Salvador em 119.8 e o transpondo é 5565. Papá, triplo Romeu Lima. Aqui é Paparazzi, próxima rotatória, visual com o tráfego ingressando na final da Ana Sete. Gente, siga a rotatória, chame 2.8.6, de Paparazzi. 2.8.6, graças. Guardião 07, autorizado para seguir, cara de Guardião 07. Gente, já visual na final. Está confirmando o pouso cabeceiro no 7? Afirmativo. Gente, reporta na rotatória o Índio Paparosca. Já se encontra sobre rotatória, querido. Sinal no 7 autorizado, aguardando autorização de pouso, Índio Paparosca. Sinal da Nascente autorizado, aguardando autorização de pouso, Índio Paparosca. Objeto 6740, no solo 39, direita, Fox 1219, decimal 9. Direita na Fox 1219, 6740. É livre pouso do Oscar? Afirmativo, livre pouso, quilo Romeu Oscar, vento 120 graus, 10 mais. Livre pouso na 7, quilo Romeu Oscar. Autorizado, posto seguro, amigo 320, autorite 50, respalda 10, sua à direita, da Leda de 10. 119.8, controle, 5.004, transporte. Correto, 1.777, confirmando a curva, curva direita, 5.004, chame pronto. Solo Salvador, FJ 6740, na Alfa, na Suscoita. 6740, boa táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, 6740. Juliette, Campos Zulu, Arsona, 5006. Livre. Quilo Zulu, no pátio 3, para Petrolina, pronto, cópia. Autorizado Petrolina, uma centena. Pista no zero, curva à esquerda, na bomba alta, após direto Petrolina. Controle 1.119.8 e o transpondo é 5.567. O Lima, quilo Zulu. Centro, recebendo 5006, está tendo alguma contato de derivada entre o nosso transponder e o radar do Salvador. De qualquer maneira, a gente vai verificar o solo. Mantenha o 4006 mesmo, deixa o Web 6740 vai ingressar. Sua esquerda e vai para o portão 8. Ingresso à esquerda, portão 8, 6740, obrigado. Campos Juliette, Campos Zulu, desce a 3.000 pés, horizonte 04. Com 121 a bordo, 4 horas e 3 de autonomia, alterna Galeão. 1-0-1-4, acionado. Parquear no 08, ok? Aguarde o objeto que vai parquear no 08. Após o web livre táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera na minha escolha. Estão aguardando o webjet, parqueando no 08, após passagem, Índia Alfa, até lá na minha escolha, 329. Está 4.000 pés, ajuste no 014. O ataque foi Quebec, ok? Aguardando para prosseguir, pátio 4. Vai prosseguir até a Quebec, aguardando. Forçado e copiou o controle. Meu papatão autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Pátio 5 e reporto para o táxi. Índia Paparosca, solo aos 4.2, libere próxima à esquerda, Quebec aguardando, ok? Azul 4207, chama Recife, 125.1, alterna, 133.2. 251, alterna 3325, bom trabalho, 4207. 8895, Liberty Taxi, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 18612, 1014, uma boa viagem. Confirma para o 3295. Liberty Taxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 18612, o ajuste 10014, uma boa viagem. Liberty Taxi, Índia Alfa, modulagem chamada 3191, cópia. 3191, tá pronto. Galeão 380, Pesolu 10, pista 10, curva à direita, saída da Elida Bridge. Controle 119, decimal 8, e o transponder é 5015. Força aérea 1345, na escuta do controle. 0 graus, 109. Apenas confirmando a saída Momo após voo posição Cogbo, ok? Após Juliette Petrolina. Mais 191, direita após confirmando, 5015, chame pronto, portão 7. Sudoeste de Salvador, voa na proa de mar e reporta para a descida. Sim, reporta para o táxi. De voo 07, posição 060, força aérea 1345. Alfa Vitor Juliette, livre, ingresso, reporta alinhado e pronto. Alfa Vitor Juliette. 5220. O Romeu Lima, livre táxi, mantém o ponto de espera da Papá, aguardando. Zero, vento 110 graus, 129. Tu mantém o ponto de espera, apenas aguardando a decolagem do Alfa Vitor Juliette, ok? TAM 3895, ali mantém pistão 0. Ali mantém, TAM 3895. Romeu Papatango, decolado aos 45, controle 119, decimal 8, bom voo. Para controle 119, decimal 8, Romeu Papatango, grato. Livre decolagem, pistão no 7, vento 110 graus, 129. 78, vetoração para começamento, curva esquerda, pro 05, limitado pelo precedor. A gente mantém a posição aguardando, Romeu Lima. O Índia Paparosca, após a passagem da aeronave decolando no 7, está autorizado o ingresso até o pátio 4, da minha escuta até o corte, ok? 10-1014, autorizado sinal ILS, após estabilidade. Parada RD, eu reportarei no loco. Produção instante é cópia, o ajuste 10 na porta. 10 na porta, aguarda, ponto 2-0. Momo. 00 na Momo, grato, tá lindo a gestão? Afirmativo, mantém o perfil saído. Vai manter o perfil, grato, Lima que o Zulu. Oi, Salvador, aqui é o Papatango, meu Papatango, decolado da 17, utilizando... Papatango, vou meu Papatango, mantém as condições visuais, no meu pé, corredor axé. Graves, condições visuais, meu pé, corredor axé, o meu Papatango. Juliette, decolado aos 47, controle transfere em 119, decimal 8, bom voo. 9, 8, 8. 378 para o curso localizador, curva direita na Pro 080, nessa ponte. livre devido à aeronave que decolou à frente, que não nos essa. Papatango, Alfa Vitor Juliette, mantenha as condições visuais, o número PS, corredor Axé. Será condições visuais, o número PS, corredor Axé, Alfa Vitor Juliette. Confirme toque arremetida, Alfa Vitor Juliette. Seria sobrevoo os corredores, Axé e Bonfim. Tango Zulu, Tango Alfa Vitor. Papatango Juliette, Tango Zulu, com platinal ILS, torre 18, decimal 6. Manda a 18, meia boa. Você é no 378 com autorizado sinal ILS, reforço estabilizado. Cinco, reduz velocidade a 2009. 200, você é no 2-0-0. Platinal ILS, torre 1-8, decimal 6, portaria 1378. Passarela 345, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, prova 360, limite ao curso do localizador. Passarela 345, esquerda 360. Número 2 para pouso, pista 1-0. Reporta no marcador externo com VIP checado. P5220, 10 para 2 mil pés, ajuste chama TP5220, 10-2000 feet, canete 1014. O Romeu, Romeu Lima, livre decolagem, pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3895. TAN 3895, contato radar, sabe o nível de voo 340 na saída da Delta. TAN 340, pode voar, Delta presente? Livre. Direto da Delta, TAN 3895, obrigado. Passa área 1-345, desce para 3 mil pés, ajuste chama 0-1-4. 1-345, ligando 7 mil para 3 mil pés. Confirma o ajuste, por favor. 1-0-1-4. 0-1-4, grave. 5-2-2-0, está livre ILS, reporta estabilizado. Está autorizado, carga 3, lugar recife. Deixa o número 2 para copo, só um instante. Guarda. Nós. Romeu, Romeu Lima, decolar 251, mantenha a perna contra o vento da 1-0 aguardando para prosseguir, ok? Contra o vento da 1-0, Romeu Lima, obrigado. Direita 035. Batalha 437, desce para nível de voo 050. Chega o 6741. Qual seria a pedida pro 6741 aqui no Guarulhos? Nota. Romeu Lima autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicações e o cruzamento na minha frequência, ok? Permitido. Vamos para o Tubu, tá na Tubu. pouso ao campo na sua e aguarda para a transferência. Tango Zulu, solo 853, liberando próxima direita via Delta, solo no 21, decimal 9. Tubarão 345, livre descido para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-4. Tubarão 345, descido para 2 mil, ajuste 1-0-1-4. Onde localizer 5220? 5220, reduce to front port speed to the contact tower 118, decimal 6. 6 today. Tubarão 345, livre LS, reporta estabilizado. Trip 5220, continue approach, number 2 to land, runway 10, I will report runway 10 vacated. O Romeu Lima ingressa agora no corredor forte, chame o controle em 119, decima 8, bom voo até o regresso. Corredor forte, 19-8, obrigado. Portaéreo no 378, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, no 0 nós. Autorizado 085, combina pro ideal. Pro ideal é 316, vai acender para o 085. Saiu no 437, descida 2 mil pés, ajuste na 014. Decolou o grupo Zulu de FIA, tá bom, comprou de Salvador a magnética 148, está mantendo 500 pés da GL. Lima solicita quando possível a prova de destino. Mike confirmando o código que está acionado e o destino? Destino é Salvador, está acionado 2000. Na passagem do Salvador 6.6 milhas, está magnética 148, está mantendo 500 GL. Darbora, visão elétrica. Controle 119, sinal 8 e o transponder 5024. Gol no 270. Ação 0121, chama 18, meio, volta mais. Patrulho, Romeu, realmente na conta torcida, solicita a prova de destino. Bom, gol 270, corrida de estacionamento. Gol 4. 5024 no transponder direita, após portão 4, só um instante para iniciar. Pede. Está visual com aeródromo. Irmã, a intenção de pouso é cabeceira 1-7 ou prossegue direto para o pátio? Cabeceira 1-7. Gente, final 1-7 autorizada. Reporta visual com a TR da Trip, final 1-0. Positivo, reportará visual com a TR. Está visual com a TR da Trip, final 1-0. Gente, ajuste-se para pouso como número 2, aguardando apenas autorização, ok? De pouso na 1-7. Positivo, aguardando, tanto mais. Portaéreo no 378, solo 56, liberando próxima à esquerda, pátio militar, ao estacionar, frequência livre. Chegada mar e desce para nível de voo 050. 4463, Ilhéus, confirme nível. 160. 500, só um instante a cópia, o ajuste 1014. 1014, confirme a saída prevista. Bael. Clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 11 knots. Clear to land, 3-5-6-0. Agora chama a torre em 118, decimal 6. Chama a torre em 3-5-6, completando a circulação, chama a torre em 118, decimal 6. Clear to 1000, copy. Tem uma aeronave. Para segurar sua posição de 1 hora, 10 milhas, um Charlie 150 no rumo oeste, não interfere na sua aproximação. 13895, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 1251 e 13325. Salvador 500.